Eu disse, a gente briga e separa, a gente sempre rola. Sempre rola uma DR, falando da minha. Joga pra cima, joga pra cima, bora. Mas eu não. Se apaixonou por mim assim. Seu cachorro, eu apronto. Isso. Atenção, Belém. Só pra avisar que o safadão vai começar de novo. Tá proibido ficar parado. Joga a mão pra cima e diz: vai, safadão! Que apanha, ela chora. Sempre rolou uma DR. Uma amiga fofoqueira falando da minha vida. Gente, cheira nem beira mais o quê? Mas eu não vivo sem. E você não vive sem mim. Ela nem conhece o cachorro. E se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não, não vive sem mim. Ela nem conhece o cachorro. E eu me apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Ela é a dama e eu sou. Separa, a gente sempre volta. Eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR. Uma amiga fofoqueira falando da minha vida. Gente, cheira nem beira. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela nem conhece o cachorro. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela nem conhece o cachorro e se apaixonou. E eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegar.